Bom dia, são 8h15, hora das notícias da manhã da Wells, pequenas mas boas. Eu sou a Kelly Tesla. Notícia de abertura, já temos os resultados das votações. Passem-me um envelope. Na categoria de aluno mais engraçado no corredor ou na sala, o vencedor é Donnie Ronconcomo. Parabéns, Donnie. Na categoria melhor roupa, Archer Slickman. Casal mais giro, Kelly Tesla e Phil Diffie. Mas o quê? O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o seu, seu, seu no futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Seu, seu, seu no futuro. É o as do século 22. Está de pesca, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou. E acabaram por chegar onde ela os deixou. É o seu. Kelly Tesla e Phil Diffie? Corta! Acabámos! Casal mais giro? É o que diz ali! Casal mais giro? Pois é, doida! É? É? Não sei, tu disseste que era. Se tu disses que é, eu digo que é. Eu disse isso? Não sei, disseste? Eu não sei o que é que estou a dizer! Casal mais giro? Bem, nós andamos sempre juntos, não é? Então alguém pode ter pensado que nós somos uma coisa dessas. Sim, sim, pois pode, é verdade. Por engano. A não ser... Tu queres... Queres namorar comigo? Não! Não! E tu? Não! Sim. Sim? Quero. Também eu. Somos namorados. Phil. A escola elegeu-nos o casal mais giro. Não é segredo. Sim. Bem, bem. O que é que fazemos agora? Acho que damos um abraço. Um beijo. Sei lá. O que é que te apetece? Beijo? Boa! Oh, Phil, eu não quero que o primeiro beijo seja visto por toda a escola. Pois, bem, podemos dar as mãos quando formos para as aulas. Isso era simpático. Era. Toma. Ouve, eu ponho. Sim, sim, pode ser. Não puxo o dedo. Olha... Pronta. Tudo bem? Não. Nem eu. Vamos. Está bem. Desculpa, Kiwi. Au, cuidado. Deixa-me abrir bem. Desculpa, amor. Comprei um presente para o aniversário das 2 horas. Obrigado. Oh, não rasques o papel. Tem cuidado com o laço. Abre de lado. Taca isso. É só uma prendinha para te lembrares de nós juntos, para emoldurar os nossos sentimentos. Bem, deixa lá ver o que é que será. Um saleiro e um pimenteiro. Não estava à espera disto. ser uma moldura gravada. Bem, está gravada. Para Mod, obrigado por apimentares a minha vida. Amor, Chico. Era suposto ser romântico. Bem, é. Toma, olha, quando estivermos separados, tu pensas no sal e eu na pimenta. E assim sabemos que fomos feitos um para o outro. Era suposto dar-me o primeiro beijo? O que ainda não aconteceu. Não? Pois é verdade. A trabalhar no motor do tempo, hã? Então, isso vai andando? Muito bom. Acho que vai ser desta vez que vou conseguir. Pode ser que sim, paizinho. Queres ajuda? Bem, Pimpcesa é uma máquina complicada. Acho que as meninas não percebem isto muito isto. Isto entra aqui. E aposto que esta coisa entra... aqui. Oh, não! São quase 5 horas. Não tens de ver a televisão? E se estas setas que dizem enfiar fios são isso mesmo? Estes fios entram mesmo aqui. Lá porque tudo tem luz e está a girar, não quer dizer que esteja a funcionar. Este tempo todo podíamos ter ido para casa, mas tu quiseste ficar aqui? Não, claro que não, sim. Mas tenho uma boa razão. Não gostamos de estar aqui? Sentimos-nos tão bem neste século, não é? Bárbara, tu adoras as receitas à moda antiga. E mesinhas para envenenar a comida? Pim, tu saíste da tua casca. Sim, lembras-te como eras envergonhada em 2121? Bem, tu praticamente não planeavas tomar o controle do mundo e vergar as pessoas à tua vontade. Oh, Lloyd, não sei se me zanga ou se desmaie. Venham cá, venham cá, venham cá! Ai, leva-nos já para 2121 o mais depressa possível e ganhas 1 milhão só para ti. 1 milhão pago em 40 anos, com algumas restrições, é claro. Uou! Antes de viajarmos no tempo... é preciso testar esta coisa. Pode ser muito perigoso. Bem, veste roupa interior lavada e vamos a isso. Tenho de voltar a pôr isto na máquina do tempo. Vocês ficam aí no caso de... se correr mal, eu adoro-vos. Oh, certifiquem-se que o meu irmão não fica com a minha coleção de astronautas. A máquina do tempo vai mesmo funcionar. Não posso perder isto. Pim, tu sabes que não podes estar perto da máquina do tempo quando ela entra no fluxo. Felizmente, o teu pai sabe o que faz. Acho eu. Vou ter saudades dele. Devo dizer, teve bons momentos. Tinha um grande coração. Era honesto. Era alto. Pim. Estou só a dizer. E o tipo da mercearia acha que tu és gira. E ele é rico. Olá, família querida. Minha querida Pim. Não está tudo tão bonito hoje. Phil, temos grandes notícias. Também eu. Aquilo e eu, namoramos. Querido! Oh, isso é fantástico! Oh, e terrivelmente triste e dramático. Porquê? Vamos para casa. Ainda queres um abraço? Lamento. Querido, o teu pai arranjou a máquina do tempo e foi agora testá-la. Porquê que ele tinha de arranjar a máquina hoje? Aquilo e eu estamos... que coisa! Bem, está a rosnar que nem um tigre. Agora só tenho de fazer uns pequenos ajustes. Vamos embora! Pai, podemos voltar? Voltar? Mas... Phil, nós não vamos voltar. Mas porquê? Com todos os acidentes com máquinas do tempo, é praticamente proibido viajar no tempo. É chamada à lei graças aos difis, o que é estranho. Quando voltarmos a 2121 é de vez. Eu vou à frente! Para, por favor. Kill, temos de falar. Tens uma maneira muito querida de dizer as coisas. Ótimo, lembra-te disso. Vamos sentar. Correu bem? Uhum. Bom, o que é que tu querias? Isto namorar. É para eu suar das mãos. Os Tesla são conhecidos por suarem das mãos. É por causa dos genes cossacos. Não. Os teus genes são demais. As tuas mãos também. Tens umas mãos fantásticas. Oh. Então, o que foi? Eu não sei como te dizer isto. Por isso, vou só dizer. O meu pai arranjou a máquina e nós vamos embora. E? E? É isso? Oh, ainda bem! Por um segundo assustaste-me. Ouviste o que eu disse? Phil, a máquina do tempo foi arranjada muitas vezes pelo teu pai. Porquê é que pai tem aspas? Eu pus. Uhum. Ah, foi por entusiasmo. Ah, bem, desta vez é a sério. A máquina do tempo está boa de verdade mesmo. Meu pai fez um teste. Vamos embora. Oh? Quando é que vais? Amanhã de manhã às 8:30. O meu pai quer estar na 8ª dimensão ao meio-dia por causa do trânsito. Phil, um dia depois de começarmos a namorar vais-te embora? Desculpa. É a última refeição. Neste século, e acho que é melhor. Estás a gozar? Até me apetece comer esta coisa. Entra, a porta está aberta. Pouco nos importa se assaltam a casa. Já arrumei todo o linho que fica no umbigo e a lagosta. Sabem quanto vale o linho do umbigo no futuro? Dinheiro não cresce nas árvores, sabiam? Tirando nas árvores robóticas que dão dinheiro. Olá, Killy. Que é? Chamam-me Killy. É o teu nome, não é? Já não tenho assim tanta certeza. Bem, eu vim só dizer adeus. O quê? Nós só vamos amanhã de manhã às 8:30. Vens cá amanhã, não é? Se não te importas, despeço-me hoje. Saber que vou embora já é mau o suficiente. Seria terrível ficar a assistir. Vou ter saudades, obviamente, todos vocês. Ah, pois. Pois. Claro. Bem, então. Adeus, acho eu. Espera. Killy! Sabes que podes ir atrás dela. Os Diffies são conhecidos por isso. Para quê? Amanhã vamos embora? Gostas mesmo da Killy? Não queres que ela saiba isso? Só vai piorar. Vou para a cama. Uhul! Oh, Phil, tem saudades da namorada! Uau, uau, uau! Uau! Acho que me odeio! Vais com o martelo? Vou ver se consigo abrir um coco. Apetece-me um coco. E tu, o que é que estás a fazer com esse martelo? Hã? Também ia ver se conseguia abrir um coco. Tem piada, não tem? O que é que foi? Nada. Nada? Iam destruir a máquina do tempo? O quê? Estás doido? Cocos! Ouçam, eu agradeço, mas eu não posso deixar que façam esse sacrifício por mim e pela Killy. Nós vamos regressar ao futuro. Ao nosso lugar. Ei, rapaz. A tua mãe e eu estamos orgulhosos por te teres tornado um rapaz responsável. Bem, então voltem para a cama antes que me vejam chorar. O que é que se passa? Olá, querida. Que faz acordada? Eu... Bem, mais alguém usou a desculpa do coco? Sim, cocos. Também eu. Vou-me deitar. Uau, Lloyd. A máquina do tempo ficou bem bonita. Sabes, tinta, fita cola, um catalisador plasmático, é tudo. Não deviam estar a usar os fatos espaciais de viajar no tempo? Não! Aquilo já não vem. Às vezes é difícil dizer adeus. Lloyd, eu já não te tinha dito para deitares fora este lixo há mais de 1000 anos. Bem, tenho que pôr isto aqui. Bom dia. São 8 horas e 15 minutos, a hora do jornal matinal pequenas, mas boas. Não interessa nada. Eu sou Kili Tesla. Temporizador. Confere. Distribuidor. Confere. Atmosfera estabilizador. Confere. Outra notícia, a equipa de BTT foi finalmente encontrada na fronteira do Canadá depois de ter virado mal no saleiro. Quer dizer, Albuquerque. Noutras histórias do... Phil. Eu tenho me despedido do Phil. Desculpa, filho. Temos de partir. Próxima paragem, 2121. Ei, esperem! Phil! Adeus, Phil. Lloyd, para entrares na 8ª dimensão, tens de sair na próxima. Eu sei, querida. Kili. Pai, temos de voltar. O quê? Não pode ser? Já inseri as coordenadas para 2121? Não tenho de despedir daquilo. Eu sei como te sentes, filho, mas não há nada... Imploro-te! Sonhei que imploravas. Seria misericórdia? Ouve, pai. São só 5 minutos. Às 8h15 ela vai estar a ler as notícias. Por mim. E agora noutras histórias? Do Phil? Tenho de me despedir dele! Phil! Bem, tu estás aqui? Então já não vais? Não, não, eu vou na mesma. Eu não queria ir sem me despedir a sério. Então... Deus, isto é... Eu tenho de ir, estou à minha espera na máquina do tempo. Máquina do tempo que está no parque de diversões. Adeus. No futuro esperas por mim? Queres? Vai ser muito tempo. Mas não interessa. Adeus, Pimenta. Adeus, Saldivi. Bem, outras histórias. Não há nenhuma melhor do que esta. Conta lá, como é que foi? Disse-lhe o que sentia e ela não ficou pior. Bem, se já todos fizeram as despedidas, alguém se importa que comecemos a viagem no tempo? Não, vamos. Só para avisar, vamos apanhar trânsito na Era dos Insetos Gigantes. São três? Oh, o que é que se passa? Esquecemos de qualquer coisa. Sabem, podemos sempre continuar. Lói! Olá! Está alguém em casa?